Então, nosso tema dessa tarde é aceitando o meu irmão. Se o nosso tema fosse aceitando a minha esposa, o meu marido, já seria bom. Já seria uma tarefa bastante grande para a nossa vida. Porque é onde nós temos o relacionamento mais próximo, mais íntimo e muitas vezes mais conflituoso. Mas é mais completo, né? É aceitar o meu irmão, significa aceitar todas as pessoas. E o que significa aceitar, né? A gente às vezes se pergunta e se questiona, o que é aceitar? É concordar com tudo que os outros fazem? Significa aceitar isso? Não. A gente não precisa concordar com a forma como as outras pessoas agem. Mas a gente tem que entender que elas agem de acordo com a vontade delas. E que a gente, gostando ou não, não vai modificar o que elas vão fazer. A gente, gostando ou deixando de gostar, vai interferir diretamente na nossa vida, na nossa felicidade. Então, a aceitação, ela é uma chave, uma libertação para a nossa felicidade. Somos nós que estamos nos libertando. Porque uma chave, é dito, que existem várias chaves para a nossa felicidade. E uma libertação, porque talvez a gente pare, aceitando, a gente para de ficar olhando as pequenas coisas, os pequenos defeitos, fazendo críticas à conduta dos outros. A gente para de ficar olhando o detalhe que nos incomoda, mas que não incomoda aquela pessoa, ela é daquele jeito. Assim como o inverso, a forma como nós somos, provavelmente incomoda muita gente. Mas não é a nossa intenção incomodar, é simplesmente a nossa forma de ser. É a forma como nós aprendemos e conquistamos o nosso, por enquanto, máximo, mas que não é o nosso máximo. E tem uma música que todo mundo deve ter conhecido já, que o nome é Epitáfio. E Epitáfio significa aquela inscrição que vai na lápide do túmulo. Essa música é dos Titãs e tem uma frase em que ele diz: queria ter aceitado as pessoas como elas são. E numa outra frase ele complementa: queria ter aceitado a vida como ela é. Então, se reportando ao título da música, a gente chega à conclusão de que muitas vezes, ao fim da vida, e a gente não sabe quando é o fim da vida, a gente percebe que a gente perdeu tempo, a gente perdeu energia, a gente perdeu convívio por não ter aceitado algumas coisas que simplesmente são. Não nos cabe, não, nós não temos a possibilidade de modificar elas. Elas são daquela forma. Elas estão fora de nós. E nós só conseguimos mudar o que está dentro. E ainda assim, é bastante difícil. Nós temos uma oportunidade, que nós estamos percorrendo essa vida ainda, de repente conseguir modificar algumas coisas, aceitar algumas coisas, sermos mais flexíveis para talvez não chegar num ponto e ter esse tipo de reflexão, né? Devia ter. Nós temos a oportunidade da caminhada de fazer diferente. E nos deparando com isso, a gente chega à conclusão, né? Quais as opções que nós temos nessa questão de entendimento, de aceitação? Nós temos a opção de não aceitar e de aceitar. E nós estamos falando de aceitar. Mas se nós não aceitarmos, o que que acontece? O que que muda? Foi dito antes, né? Que a nossa felicidade ela está diretamente ligada a esse entendimento da vida. Então, se eu não aceito, muda que eu fico mais infeliz. Se eu não aceito, eu me torno mais amargo, intolerante. Mas eu não vou modificar aquela situação. Nós vemos frequentemente ainda várias situações nos grupos familiares, nos grupos de amizade, de não aceitação de um ao outro, onde muitas vezes os pais não aceitam os filhos, ainda hoje, e abrem a porta da casa para que eles sigam a vida deles, mas não de uma forma afetuosa, de uma forma de um sentimento assim que gera algo ruim, né? Que deixa mágoas. Nós vimos ao contrário, de filhos que não aceitam os pais, que questionam, através da ingratidão, muitas vezes, de até dizerem que não gostariam de ter nascido, não pediram para nascer, porque não aceitam a forma como os pais lidam com eles. Eu falei no início da questão do casamento, onde um não aceita o outro, e muitas vezes a gente vai levando a vida se aturando. Não adianta, né? A gente não vai resolver nada. Os irmãos, a mesma coisa, muitas vezes nós desejamos sair de casa para termos a nossa própria vida, porque não aceitamos aquela pessoa que está do nosso lado. Então, nós temos um lar que precisava, nasceste e vestiste no corpo físico que merecia. A gente não lembra disso, senão a gente entenderia que aquelas pessoas ali são realmente necessárias. Aquela pessoa que me incomoda, ela é necessária para mim. Porque se ela me incomoda, ela está mostrando para mim, através do que ela faz, de que eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Ela é daquele jeito. Então, na opção de aceitar ou não, até pode ter duas opções, mas nós só temos uma, que é aceitar. Porque a outra não nos leva a lugar nenhum. Nenhum lugar bom, vai nos levar a um lugar ruim, a uma situação que nós não queremos. Então é isso que nós temos que pensar de forma, às vezes, racional. O que nós queremos e o que nós não queremos. E desse entendimento sobre os outros, porque sempre o erro está no outro, nunca está em mim. É o outro que me incomoda, é o outro que faz, é o outro que é o ponto que me causa sensações, sentimentos que eu não gosto. Mas aquele outro é que nem eu, igual. Ele está no melhor dele, fazendo o que ele sabe ou o que ele gosta. Eu disse que nós também provocamos uns outros, às vezes, situações de não aceitação. Mas nós estamos fazendo o que nós sabemos, o que nós gostamos. Nós não estamos fazendo para desagradar. É simplesmente estamos vivendo. Invertendo, nós temos que compreender, então, que somos todos iguais e temos as mesmas necessidades. Trabalhar a nossa tolerância, né? Ser mais tolerante. Olhar o outro como um igual. Sufocar o meu ego, o meu orgulho. Porque é ele que se impõe nesses momentos de olhar para outra pessoa e ficar questionando o que ela está fazendo, criticando, porque não está me agradando, mas não tem que me agradar, tem que ser natural e espontâneo. Aqui no Evangelho, no capítulo 10, o título dele é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E num pequeno parágrafo, ele nos explica o que é essa misericórdia. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e nem pacífico. Consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Que alma acima dos insultos que se lhe pode dirigir? Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Então ele até nos diz, né, que na nossa oração do Pai Nosso, a gente sempre pede lá num trecho que nós sejamos perdoados na mesma forma como nós perdoamos. E a questão dessa aceitação, muitas vezes o que falta é simplesmente o perdão, a compreensão, o entendimento, para que a gente consiga chegar nesse ponto, né? Que nós temos que chegar nesse ponto de misericórdia, nesse ponto de aceitação plena. Às vezes a gente não aceita a gente mesmo. Então que seja esse o nosso primeiro passo, autoaceitação. E num segundo, domar o nosso ego, o nosso orgulho, para que a gente não fique sempre nos comparando, nos equivalendo com os outros, justificando às vezes o que a gente faz pelo que os outros fazem. Seremos sempre reconhecidos pelo que nós fazemos. E a nossa tarefa é bastante grande.